para você de virgem. A semana começará com bons acordos e perspectivas mais amplas na carreira. Conexões ou reencontros com amizades de outra localidade abrirão portas e darão no que pensar. Poder e prestígio em alta. Agora, previsões para você de Libra. Parcerias continuarão no radar. Se prepare para uma mudança que dará um novo significado à vida. Hora de descobrir uma vocação, investir em um futuro promissor e se estabilizar. Cuidados de saúde, equilíbrio e bem-estar serão prioridades. Viagens favorecerão o amor. Agora, previsões para você de Escorpião. Amplie o diálogo com o par Escorpião. A semana começará com definição de planos do casamento ou namoro e maior entendimento nas relações. A retomada de uma atividade física e rotina mais disciplinada manterão a saúde física e mental equilibrada. Reforma ou mudança de casa dará mais conforto, viu? É, dê leveza às estruturas e ao estilo de vida. Amor em alta, Escorpião. Daqui a pouquinho tem previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. A AMAFA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, realiza um trabalho fundamental em nossa comunidade e hoje atende cerca de 170 usuários. Cada atendimento é feito com respeito, carinho e atenção às necessidades de cada pessoa, ajudando famílias a encontrarem apoio, esperança e qualidade de vida. A AMAFA precisa da ajuda da comunidade. Você pode contribuir com qualquer valor via Pix, chave CNPJ 05-311-137-0001-80, Banco Sicredi. E se quiser conhecer de perto essa transformação, visite a AMAFA, na rua Alfonso Menegoto, 919, em Farroupilha. O agro está no rádio. Na pesca, na fazenda ou em qualquer lugar, ele é sempre um grande aliado. Transmite informação, leva alegria e protege o ouvinte das notícias falsas. Quem anuncia conecta com o coração do ouvinte. Quem escuta, pode confiar. No agro, o rádio divulga o que realmente importa. Do nascer ao pôr do sol, acompanha quem trabalha e produz. Audiência, o Pipoca no Rádio aparece aqui. Panorama, o show da informação. De segunda a sábado, às 6 da manhã. Espaço Saúde. Fique atento, o hábito de se hidratar ao longo do dia mantém o corpo em equilíbrio. A hidratação constante contribui para o funcionamento dos órgãos, ajuda na concentração e evita sinais de cansaço. A vida é melhor quando se tem saúde. 100.9 Espaço Saúde. Boutique Animal possui creche para o seu amigo e companheiro não passar o dia sozinho em casa ou no apartamento. O espaço conta com amplo pátio gramado, brinquedos, piscina de bolinha, piscina de água no verão e interação com outros animais. Manter seu cão ativo também é cuidar da saúde dele. A Boutique Animal conta com médica veterinária no local para consultas, vacinas, exames e procedimentos cirúrgicos. Além de banho e tosa com vitrine para passar toda a segurança que você precisa. Siga a Boutique Animal no Facebook e Instagram, @pet_boutique_animal. Boutique Animal, respeito e carinho que eles merecem. Marechal Floriano Peixoto, 442. Fone Whats 99611-1968. Alô, você que nasceu sob o signo de Sagitário, demandas da família e da casa ocuparão tempo neste início de semana, tá? Comunicações de trabalho seguirão abertas. O desafio será melhorar a organização e conciliar seus vários interesses. O dia pedirá paciência com imprevistos e flexibilidade se tiver que alterar planos. Se puder, coordene tudo o que tem que ser feito de casa e evite desgastes. Previsões agora para você de Capricórnio, converse com irmãos, circule, pesquise informações e utilize seu tempo. A semana começará agitada, repleta de novidades. Valerá também reformular a rotina e ter mais flexibilidade na agenda, sem abrir mão dos cuidados de saúde e corporais. Reestruturações na casa darão mais conforto. Faça contas e ajuste o orçamento. Casamento em alta, previsões agora para você de aquário. Assuntos financeiros estarão em destaque. Você poderá firmar um negócio imobiliário ou proteger seu patrimônio com decisões acertadas. Uma conversa estimulante, mensagem reveladora ou ideia original enriquecerá sua atuação no trabalho.